Motiva. Decola dono zero com curva à direita. Transponder 5271. Frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Gente, autorizado para Guarulhos, nível de voo, 320, via Ampersuru, 90, Taubaté. Na saída, Sampo, Leda, Motiva. Transponder 5271 e controle 120, décima 8. Lá no gate 03, pronto para o pushback. Foi 50, elemento correto. Coordenem com a equipe de solo, após a passagem do ATR da companhia retaguarda, tem livre pushback, acionamento após TAF. Após a passagem da TR da companhia, inicia o pushback azul 4-5-1. Puxané 6224, pronto, copy. Pronto. Puxané 6224, autorizado para Aracaju, via WISC 33. Nível de voo 190. Decolagem da pista no zero, com curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0243, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Transado Aracaju, WISC 33, decolada no zero, curva esquerda, perfil da Conde, 0243, nível 190. Vai, Tuxané, 6224, reporte para curso, funcionamento, portão 4. Reportará. Azul 4959, aproxima-se do ponto de espera da 10, está pronto. Azul 4959, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 119. Alinhe e decola da 10, azul 4959. Salvador, o azul 2774 para pushback e acionamento. Azul 2774 base para pushback. Estamos aqui no 43, é a 3 Lima. Gente, informo aeronave da Rio, fazendo pushback na 5 ou meu. Aqui da torre não dá pra ter a visualização, se é possível, o pushback simultâneo. Coordene com a equipe de solo, se possível, chame táxi. Maravilha, é possível sim. Então a gente vai coordenar e informar pro táxi, o azul 2774. Azul 4959, decolado aos 30, chame o controle 120, décima 8, boa viagem. 120, décima 8, azul 4959, uma boa noite. Confirmando 4, 63. 2284. Sim. Lenda 224, puxa acionamento no 4. Gente, aguarde para pushback 6224. 9559 no perfil da Coral no Bravo. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível 140. Via 140, azul 4959. Azul 5001 para o táxi, alterna Serra Brava com meu papá, autônomo 6045, POB, uma centena. Azul 5001, autorizado táxi, para o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1 no 018. 1 0 18, repetida pronto. Alô, Rio 5973103 a bordo, 3 horas e 20, alternando barulhos, ponto táxi. Rio 5972, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, QNH no 018. 108, 108, parte vinda, ponto de espera, reporta pronto, Rio 5972. O 6290 graus. Boa noite, Rumba 3, 3 da tarde. Só chamar. Rua Rambora, autonomia de 4 horas e 20, alternando Montes Claros. Azul 2774, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para a decolagem. QNH no 08. Autorizado táxi via Pátio Índia, 5018, ajuste 1-2-7-4. Azul 5001, autorizado em manter pista no 0. O Azul 5001, após decolagem, mantém proa até 3 mil pés e após voa direto laser. Após decolagem, proa até 3 mil pés, voa direto laser, Azul 5001. Correto, Azul 5001, autorizado em decolagem, pista no 0, vento 160 graus, 11 no máximo. Aqui decola já. Chanel 6224, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Azul, irá ingressar agora no pátio principal, tem livre feedback, acionamento, reporte táxi. Chanel 5972, autorizado alinhar e manter pista no 0. Autorizado alinhar e manter pista no 0, Rio 5972. Controle de Salvador, tá 3600, cruzando 200. Na 3600, acione identificação dessa via chegada Bom Mediuno para nível de voo 060. Bom MED 1-060-3600. Azul 5001, Salvador, aos 36, chame controle Salvador em 120-8. 208, boa. Rio 5974, pronto, cópia. Afirmo. Rio 5974, autorizado para Guarulhos, via Zulu 10 Taubaté, nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda Motiva, decola da pista 10 com curva direita. Transponder 5404, frequência do controle Salvador 120-8. Aprovado para 5974 da Rio Guarulhos, 340, decola da 10 com a primeira à direita, Sanvo 1, Leda Motiva, aproximando 10 da Batalha. 208 ao controle, 5404 ao transponder, 5974 ao direito. Correto, Rio 5974, reporte para congestionamento por parte 3. Voltará, 5974. Rio 5972, informo por solicitação do controle, irá aguardar 2 minutos para iniciar a rolagem. O 2774 está no ponto de espera. Ciente, azul 2774, mantém ponto de espera, pista no zero. Quando Leda Azul 5001? Tente. 3600, pode voar ETAP? 3600, autorizado para o ETAP. Obrigado, 3600. Rio 5972, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. PV 6224. 1, 2, 3. Gente, ele táxi à direita via Índia, reporte no ponto de espera pronto, QNH no 08. Azul 2774, autorizado, ele mantém pistão 0. Ele mantém no 0, azul 2774. Estabilizado. Descendo para 2000, comi a 18 agora no ajuste, é para trás estabilizado 6212. Obrigado. Paulo, Torre Salvador, gol 1134, informação, certo, autorização, Marcel? 1134, Charlie, confere. Prepare sair da PUCA, aguarde copy. Sente, escuta. Metros. 972, contato radar na decolagem, suba via saída Doppler Uno Alfa para nível 360. Lana Block, Uno Alfa para o 360, Rio 5972. Passaria 2224, essa é a identificação. Tem condições de voar da presente na proa de etapa iniciando descida? Negativo. Tente voar TAP e desça para nível 050, passaria 2224. TAP 050. Azul 2774, autorizado decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 099. Autorizado decolagem pistão no zero, azul 2774. Para a próxima, Xenemia 224, após início da rolagem da TR, autorizado NMT pistão no zero. Xenemia 600, desça para 2000 pés, CNH 1018. 3600, 1018, Maju, desce para 2000 pés, pode ser na fortuna? 74, decolado aos 42, chame controle em 120, decimal 8. Controle 108, obrigado e uma boa noite. Salvador, muito boa noite. É o Gol 1354, Comete 1, informação Charlie, 150 recebido. Gol 1354, acena identificação, desça via, chegada Comete 1 para nível de voo 060. Autorizado via, Comete 1, nível 0620, 1354. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2774, passa 1300 no perfil da Coral 1 Bravo. Azul 2774, contato radar na decolagem. Suba via, saída Coral 1 Bravo para nível de voo 180. Sobe via para 180, Azul 2774. Azul 5001, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, alterna 125.1, é o Azul 5001. Xenemia 224, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 129. Xenemia 224. Salvador 5974 da Rio, parte 3, 5 mil. Autorizado 5974, abaixo TAF. É, retificado o funcionamento na posição posterior. Gente, teve o direcionar reporte para o pushback. Tá, okay. Squad pequeno, desvia à esquerda para evitar uma formação na descida. Tente informe a proa e por quantas milhas? Proa 070 por umas 20 milhas. Tente informe o termo do desvio, passageiro 2224. Portaria. E 600 ILS XE autorizado, informe estabilizado. Informe estabilizado, obrigado. 3600. Voo 1134, pronto, copy. Na escuta, pronto. Voo 1134, autorizado, Maceió, via Upzulu 17, Orago, DCT. Nível de voo 350. Decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5406, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Xenemia 224, contato radar na decolagem, submantenha nível 190 via saída Conde. Para 190, controle, boa noite, Gol 098, informação Cali. Gol 098, acenda a identificação dessa via, chegada Boa Média 1 para nível de voo 070, reduza para 2509. Via Boa Média 1, 070, 159, Gol 098. 208 é o controle de Salvador, 1134. Gol 1134, após, chamo voa Aru. Gente, pois, chamo voa Aru, o Gol 1134. Correto, reporte para posicionamento no gol, no portão 2, gol no 134. Livre, hello, airport control 024, position 11, information Charlie, ready to copy the clearance to Lisa. Decimal 3, caso negativo, 125, decimal 1. Está autorizado voar direto Duna. 2.908 direto Duna, obrigado. Toque Salvador, boa noite, Airport Chicago 024, position 11, information Charlie, ready, copy, Tina, Bolívia. Portugal 024, send by to copy. Rumba 37, desça para o nível de voo 060. Para 060, rumba 37. O 1354 está autorizado a descida para 3.000 pés, altímetro 1018. Positivo, então direto 3.018 é o ajuste. O gol 1354, aguardando a transição para o seu nível. Ele à direita. Segue táxi via Alfa Kilo, posição 2 Romeu. Da presença autorizada, direto de UCOV, que chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. 120, decimal 1, com controle Ilhéus, voo e UCOV da presença de UCOV 4959, boa noite. Boa noite. Controle da 3600, torre 118, decimal 9. Controle Gol 0098, autorizaria passar Boa Média acima do 140? Está autorizado. Ok, autorizado acima do 140, obrigado. Chegou avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 129. Gente, repouso no 0, está 3600, qual vento? 180 graus, 129, está 3600. Ok, obrigado, 3600. Portugal 024, Confirm your the flight level requested. 370 at Portugal 0 to Paul. Roger. P-2224 já tem condições de Laguna? O voador vai ter que reduzir a velocidade devido à turbulência por causa da formação. Sem reduzir a velocidade, vai ter que colocar quantas milhas a mais? Ela vai manter uns 200 nós voando duna da presente. Este Gol no 354 está reautorizado, descida até o nível de voo 080. Positivo então, 080, Gol. Legal no 08. Poderia confirmar, o Rio vai seguir o Gol que ainda está em pushback? O Gol finalizou agora no portão 4, devido à configuração do pátio, não é possível ingressar via Juliette. Positivo, 020, repitado pela 290 de Salvador, restrita a 80. Confirma o tráfego, senhor? Tráfego agora posição de 10 horas, 1 ou 2 milhas, rumo Eco. Passando nesse voo 070, descida para 2 no pé, alta tempo 72. Da Via Índia até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste de altímetro no 08. 1018 agora, está realizado o táxi da direita até o ponto de espera da 10, no 134. 2209, transmitindo a mensagem. Gol no 098, efetuando o desvio à esquerda, voa 060 por 15 milhas. Autorizado para 060, Gol 1098, reduz a velocidade 2209, é o número 3 na aproximação. 229, reduzindo. O Roma 3212 mantém agora 060. Gente, mantém o nível de voo 060 agora para a descida. Gol 1354, desce até o nível de voo 070. Não está se ligando novamente. Level 370. Momo Departure, Dilube Transition, Delta India, Lima Uniform Bravo Transition, Squawk 5410, Salvador Approach Control 120.8. Beleza, que você chama 0, reporte estabilizado. Portaria estabilizado, passageiro. Clear to Lima Papa Papa Tango, via Upper Zulu 44, flight level 370. Momo departure with the D-loop transition, Squawk 5410, frequency 120.8, Portugal 024. That's correct, and Portugal 024, report ready to start up and push back, gate 11. We'll call back at Portugal 024. Espera, dono 0, pronto, 1134. Dono 134, autorizado, Alenia, colapso no 0, vento 180 graus, 119. Autorizado, Alenia, e decolado no 0, 1134. Desça para 4 mil pés, altímetro no 08. 4 mil pés, no 018, Gol no 098. Descida, CM224. CM224, a quarta coordenação com o controlador Aracaju para a descida. No 354, com a localizadora direita para o 060, reporte estabilizado. Positivo, 060 e está autorizado para o procedimento, o Gol 354. Correto, está autorizado para o procedimento ILS que se fecha no 0, desça para 2 no país, reporte estabilizado. 2000 então, Gol no 354 autorizado. Né, o Xené 6224 está autorizado pelo controle Aracaju, descida até o nível de voo 110. 110, 6224, seria pode olhar direto 363. Aguarde. Bomba 37 passou bom, ponto pelo. Bomba 37 vai para ação para sequenciamento, curva direita para o 240, limite do anexo da Pro por 1,5 milhas. Curva direita 240, limite da voa nessa Pro por 1,5 milhas. Correto. Pagueiro 2224, passando dona, visual com o campo. Aparece 2224, chame torre 118 decimal 95. 1895, bom serviço. 14. Roma 30 ainda mantendo 060. 1018, continue a aproximação, guarde pista livre, o vento 180 graus, 129. Agora pista livre, passarei. 100 milhas nordeste de Salvador, para o voo Alfa Romeo 363, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. 203, graças, boa noite. Controle Salvador, voo 1134, decolado, cruzando 1.800 pés. Voo 1134, contato radar na decolagem, suba via saída Puca Transição Caju para o nível de voo 350. Puca Caju para o 350, por causa de coordenação consciente para o 310 como final. Aguarde. Localizador, voo 1354. Voo 1354, completa final, aguardando transferência para todos. 354, guardando. Turno 098, sua vetoração mantenha presente proa, sua esquerda agora proa 035, limite localizador, desça para 3 mil pés, altímetro 018, reduz a velocidade 200 nós. Sobreventores, proa esquerda 035, para 3 mil pés, 209.018. Correto. V2224, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 12. Teve pouso 10, passageiro. Altímetro 1098, correto. Decolado ao 58, time controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem, boa noite. 208, obrigado, bom trabalho. Airport 204 on 11, ready to push himself. Doutor Salvador, boa noite. 5974 da Rio, decolou no perfil da São Bruno. Rio 5974, contato radar na decolagem, sua via saída São Bruno, transição ótima para o nível voo 340. Para o 340 no perfil da São Bruno. Pode voar motivada presente? Aguarda. Aguarda. Voo 1098 para o localizador direita, proa 070, reporte estabilizado. Desça para 2.7, autorizado a final do procedimento LSXJ. Pichamo 0, altímetro 1098. Ok, direita 070, autorizado o X-ray da 10 para 2.000 pés, 1098. Obrigado. Onda 37, esquerda, proa 195, limite localizador. A 37 esquerda, proa 185 agora, limite localizador. Esquerda 185, limite para o localizador, o rompa 37. Correto, deixa para 3 mil pés, altímetro 108. Para 3 mil pés, rompa altimetro 108. Gol 1354, chama agora a torre 118, decimal 95, compose. 95, obrigado, irmão. Oi, Salvador. Muito boa noite. O 354, gol ILS, pista do zero. Boa noite, gol 1354. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de 90 no 8. Gol no 0 no 8, aguardando, gol. Autorizado, Salvador para Fortaleza, via volta do plano de voo, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle Salvador, frequência 120, décima 8, transponder 5412, botão 4738. Fortaleza 370, saída Momo, curva esquerda, transição Frote, controle 108, transponder 5412, 4738. Correto, portão 7, me pronto. Ciente, 4738. 2224, Quartaredo, livrou ao 01. Livre táxi agora à direita via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte Alfa Juliette, 2224. Voo 1354, pouso autorizado, pista no zero, vento de través com 15 nós, ajuste no 08. Roger, 18, pista no zero, autorizado, pouso, obrigado. Cerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador. Suba para o nível de voo 180, chama agora o controle Ilhéus 120 décima 1. Sim, vai chamar o controle Ilhéus 120 décima 1, obrigado, uma boa noite. Boa. Estabilizado ILS X-ray, 090, 098. 1098, chame torre 118, decimal 9. 095, obrigado. Controle Salvador, autoriza a presença de Endeira 5974. Guarda. 1098, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 908. 38, aguardando a autorização de polo. 2545, 265, negativo, boa. Boa. 2 esquadra passaria, ingresso Juliette, remoto no 2. Esquadra está autorizado direto do TV. Autorizado direto do TV, 5974. Solo 03, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Turno 098, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 12 nós, ajuste no 09. Ele pousa na 190, gol 10098. Air Portugal 024, respect. Portugal 024, taxi approved. Via May April, taxi India and Alpha until landing point 1010. When ready, we report you to take off on landing point, Portugal 024. Taxi via the Abram, India, and short runway 10 and Alpha, we'll call back at Portugal 024. 5974, chama agora o centro Recife, 128.35, caso negativo 125.1. 2835251, obrigado, bom trabalho. Alô. Bomba 37 está estabilizado, visual com a pista. Bomba 37, chama em torre 118, decimal 95. Camarada, torre 18, decimal 95. Bomba 37 na escuta do, da torre Salvador? Afirmativo, está na escuta, bomba 37. Pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 15 nós. O ajuste no zero no 8. Começa, nesse instante começou a chover. Chuva leve por enquanto, pista molhada. Bomba 37, pouso autorizado. Airport no zero do Ford, approaching holding point, ready for departure. Gal 024, mantém holding point, runway 10. Maintain holding point, airport no zero do Ford. No 354 está autorizado o ingresso? Autorizado. Portão 04. Autorizado 04, ingresso. Pois vem uma previsão para o 4738? Agora, portão 7, autorizado, chantar. Livre para chegar aqui na mesa, 4738. Salvador, muito bom, 2713, nível 160, formação Charlie. Azul 2713, controle Salvador, acima de identificação. Identificou, Azul 2713. Azul 2713, está autorizado a chegada bom. Ajuste ao perímetro 0018. Está presente, está autorizado direto pelo. Desça para o nível de voo 050. Bom, sono 018, vai voar direto pelo Azul 27, sono 3. Confirma para descer agora, Nidel? Autorizado a iniciar a descida no ideal, descida. Quem vai descer no ideal, Azul 27, sono 3. Do line up and wait, runway 10, airport show, 0-4. controlado. Umba 37, no solo 11. Libera a direita, táxi via Alfa, recorte novamente na Delta para o cruzamento da pista. A gente vai livrar a direita na Fox, depois táxi via Alfa, você toma o cruzamento. Call 024, clear to take off from runway 10, Indy 1, 90 degrees, 1 to knots. Clear to take off from runway 10 for Portugal, 4738 com 166 a bordo, Recife 3O. 4738, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera, chama pronto para a decolagem. Táxi via Índia e Alfa, 4738. Call 024, airborne to 14, Salvador Control 120.8, MS3. 1208, for Portugal 024, bye, thank you. Evening, Portugal 024, airborne. Portugal 024, Raya contact on departure plan 27370, Mão Departure, Diluve Transition, good evening. Mão Departure, Diluve Transition, climbing flight level 370, for Portugal 024. Uhum, Raya, cruzamento. 137 autorizado, cruzamento da pista no 028. Isso, cruzamento com Raya 37. Pode estar pronto, o 4978. 4738, autorizado a alinhar e decolar para 10, 970 graus, 101. Ah, a gente decola com a 738. 4444. Oxenema 074, controle Salvador, sendo identificação desta via chegada Boa Média 1, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 018. Boa Média 1, para 050, com Billy 18. A possibilidade está por hoje, TAP? Cruzado direto, TAP. TAP, 2 TAP, né? 044. C38, decolado aos 18, chame controle frequência no 20, 10-8, boa viagem. 208, boa noite. Beleza. Azul 2713, desça para 4.010, altimetro 1-0-9. 104.000, com 0-8, azul 2713. Salvador, boa noite, 4738-2800, Momon. 4738, contato radar na decolagem, tudo bem, saída Momon, transição forte, para o nível de voo 370. Gente, saindo via Momo 370, outra 4738, aguardando o combustível, uma proa à frente. Tá bom. Salvador, muito boa noite. Azul 5127, está passando 260 para 1950. Azul 5127, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada da Bomed 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 018. Via Bomed 1 para 060, no 018, 5127. Salvador, confirmando para 5127 o nível 060? Correto, nível de voo 060. 060 no 018, azul 5127. confirme para controle. Xanaia 6258, controle Salvador, aciona identificação, de sua via chegada com médio 1 para o nível de voo 070. Ajuste a altimetria no 018. Salvador, boa noite, passageiro 2228, tem sua informação Charlie, autorização de vitória da Conquista 180. 6258? Sente, recusa 2509, acho que não é 6258. Sente, pode manter. Passageiro 2228. Utilizado a vitória da conquista 180, conforme o rota do plano, decola do 10, curva direita, saída árvore 1, transição elefa 208 ao controle, acena 5495, passareiro 2222. No 5, remoto 12, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará 2222. Portugal, zero to four, percent, only 6 vector, 125 decimal 45, if unable 126 decimal 85. 125 45, if unable 126 85 for Portugal, 0 to 4, boa noite. Oxanema 074, está autorizado a assinar o procedimento ILS, que se fixou no 0, desceu para 2.000 pés, altimetro no 0, no 8, reporte estabilizado. Autorizado em LSXA 2018, passaria estabilizado em 074. Controle, passareiro 2222, transfere. Passareiro 2222, controle Salvador, acione identificação, dessa via chegada a Man para o nível de voo 080, ajuste ao altimetro no 098. 1008, chegada a Man, descendo para o 080, sente da Charlie, o 2222. Sente. Possibilidade de proa de Toki ou Duna para o 2222. Autorizado, deve toque. Passarei 2222. Pro de toque, o 2222.